boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos de volta ao podcast dos Catadores de Relíquias. Eu sou o Fabrício Barros, estou aqui com... Wesley Corso Nogueira. E... Lucas. Lucas, você rolou, né, Nogueira? Eu também voltei. Voltaram dois. Eu nem falo de você, então eu sei que você não tem importância. Não tem importância. E arroz e peça. Cusão. Pois você, jovem, Capitão Planeta representa Capitão Planeta. Isso é um ponto. A gente tem um pra ele agora. É. O que que é? Mano, ele não representa o Capitão Planeta. Meu portão é o planeta. Mano, ele não representa o Capitão Planeta. Ó, entendi. Então tem que ser lembrado. Entendi. Entendeu? Mas estamos aqui hoje nesse podcast maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, para falar sobre mangás no geral, sobre o mercado de mangás, sobre o que tá acontecendo atualmente. Atualmente, quando você tá ouvindo aqui, não é tão atualmente, mas atualmente. Entenda isso. Se comporte. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Páscoa. Feliz Hanukkah. Feliz Navidade. Quando que é o Hanukkah? Hanukkah seria o Natal dele, né? Seria, eu acho que em janeiro ou fevereiro. Feliz Hanukkah. Eu acho que é Hanukkah, em janeiro ou fevereiro. Ou a gente não é judeu, foi mal. Opa, não, Hanukkah é judeu, eu tô confundindo com o Ano Novo Chinês. Nossa! Sim, judeu, mano. Eu acho que é no Natal. O Hanukkah é um pouco antes, se eu não me engano. Tô em comparação. É, como se fosse o Natal, mas é bom, referente a... Vocês não viram agora, mas eu mexi a mão pra simbolizar a comparação. Desculpa. Ah, tá. Entre aspas. É tipo o coração da Débora que ela faz pro gravador. Faz isso. É, tipo, é. É meio loucura. É meio twist. Mas a comparação foi pra mostrar pro Wesley também, não faço coração por fazer. Não, ela faz pro gravador. É coração pro gravador. Pra você, gravador. Nossa, que ofensa, que twist. Vamos começar? Feliz Bar Mitzvah também. Bar Mitzvah é aniversário de 15 anos. Alguém fez aniversário de 15 anos quando tá ouvindo isso aqui? Pode ser. Pode ser? A gente já fez. Aí, ó, pronto. Feliz pra nós dois. Então é isso. Vamos para nossos recados e nós já voltamos. Recados. Manda um abraço pra mamãe. Sejam bem-vindos a mais um recado dos Catadores Remakers. E agora, coisa rápida aqui com vocês, meus amigos. Primeira coisinha, nós temos um Ask FM que está aqui parado, triste, melancólico. Vão lá e perguntem para nós, conosco, nós mesmos, o que vocês queiram saber sobre a vida, o universo e tudo mais. Ask.fm/cdr_podcast. Nossas redes sociais também estão lá, twists melancólicas também, querendo sua participação. Lembrando, em participação, me fez pensar também no desafio dos old gamers. Se você é um gamer, um old gamer, um new gamer, um medieval gamer, sei lá, entre em qualquer uma de nossas redes sociais com a hashtag #DesafieUmOldGamer. E coloque lá um jogo para nossos amigos do Desafio dos Old Gamers, que todo mês está lá batalhando contra o ego, contra os jogos antigos, para que eles possam detonar. Gente, é isso, o recado é rápido, é sem muita enrolação. Eu, por incrível que pareça, eu consegui enrolar. Agora, quando a moto passou e o carro passou e todo mundo passou. É isso, jovens. Recadinho muito rápido para vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre têm conosco. Valeu mesmo. Entrem no Ask FM, vejam nossas redes sociais. Eu não posso prometer que vai ter mais coisas de conteúdo, porque tá complicado pra mim, minha vida, minha existência tá meio complicado. Mas, vamos lá. Desafio dos Old Gamers, #DesafieUmOldGamer. Entre em qualquer uma das nossas redes sociais e coloca lá seu joguinho. Fala, quero que fulano jogue esse jogo. Bora lá, vamos participar, vamos desafiar. Falou? É isso. Bye! Voltando aos nossos recados, sobre o que nós vamos falar hoje, Wesley? Nós vamos falar sobre a indústria de mangás. Não você, simplesmente... Eu perguntei pra você pra compensar que ele representa o Capitão Planeta, é só por isso. Entendi. Mas vai lá. É que os mangás, não, a indústria, o grande foco, não, né, sem dúvida, é no Japão. Sim. Mas além do Japão, ao redor do mundo está aumentando o número de pessoas que estão adquirindo esse material. Até no Brasil está aumentando. Antigamente tinha um fluxo, mas não era tão grande. Tinha mais a pirataria. E mais quem ia para evento, já tinha mais. Para evento. E além disso, a qualidade dos mangás no Brasil não eram tão boas. Depois com isso, agora eles estão investindo mais num papel melhor, uma capa parecida com o que é lançado no Japão. Os volumes estão tendo o mesmo número de capítulos, quase que nem no original. Não é que nem aqui que tinha um capítulo com metade de um arco e metade do outro. E no Yasha te diga. Então, que lá fora tinha 300, aqui tinha 600. É, meu, é absurdo. No Yasha foi pra 120 e vai paulada volumes e, tipo, o japonês tinha um terço do tamanho. Sim. Absurdo. E tem também os manguás, né, que estão ali meio que na beirada, assim, a internet tá consumindo muito manguá. Sim, manguá, ele tá sendo tão importante que muitos desses trabalhos de manguás estão sendo divulgados na internet. Eles não têm uma editora que faça essa publicação nos países deles. Depois eles fazem seu trabalho e publicam na internet para o público em geral ver aquilo, se interessar, e com isso eles conseguirem talvez uma editora que compre aquela ideia deles. Só que, na maioria dos casos, a internet é como mangá. Eles não falam que realmente é o manhua. Eles não entram no modo certo. Eles não fazem a separação. É, assim. Pelo menos aqui no Brasil não tem essa separação. Fora tem um pouco maior. É muito difícil. Ter. Aqui no Brasil a turma fala mangá, mas o manhua, só pra quem não conhece, a explicação é: manhua tem dois tipos. Um que seriam trabalhos coreanos, Coreia do Sul, e outro trabalhos chineses. Eles são obras normalmente coloridas. Tem algumas obras de manhua que são preta e branca. E normalmente a leitura dele é a leitura oriental. Oriental não, ocidental. Que é da esquerda pra direita. Não que nem no mangá, que é o oriental, que é da direita pra esquerda. Essa é o básico. Fora que o espaçamento de página é um pouco diferente, as imagens são... tem muito quadro em branco. É tipo, é um quadro, você vê lá uma janela onde tem a imagem lá do que tá acontecendo no mangá, um espaço em branco, um outro espaço em branco, outro quadro e assim por diante. Às vezes os trabalhos têm um pouco mais de espaçamento, até porque eles são coloridos, normalmente requerem um pouco mais de trabalho e de espaço para eles fazerem uma obra um pouco melhor, um pouco mais delicada, digamos. E até perguntar para vocês... Cara, digo assim, isso influencia em venda de mangá? Tipo assim, em venda de quadrinhos asiáticos, vamos colocar assim, em geral? No Brasil e nos Estados Unidos, não tem tanto peso, porque a grande maioria desse material está sendo consumido na internet. Se for ver, um dos maiores focos de tradução desse tipo de material, você vai encontrar em inglês em primeiro e logo em segundo lugar em espanhol. Depois, agora no Brasil, tá começando bastante. Tem obras famosas, por exemplo, The Breaker, Tales of Themis and Gods, Veritas, The Gamer. Tem vários e eles estão sendo, a grande maioria, vindos. Esses manhuas estão vindo de novels também. Além de mangás que estão vindo de novels, que está sendo um algo muito importante para o mercado japonês e para fora também, no chinês e coreano. E essas novels são histórias como se fosse um livro. Eles são publicados em capítulos pelos autores na internet, normalmente. Eles têm páginas específicas para eles, ou até um site que eles publicam novels de alguns autores. E tem novels de todo tipo. Tem de artes marciais, tem de vida escolar, tem de romance. Seria como se fosse aquelas histórias que as fãs fazem sobre as histórias principais. Eu esqueci o nome disso. Fanfic? É como se fosse uma fanfic, só que esses autores começaram a trabalhar histórias deles e criar material deles para divulgação daquele material deles. Tales of Demons and Gods é um novel. Sim. Que virou manhua. Outro que era uma novel e virou mangá é Sword Art Online, por exemplo, que ficou muito famoso. Ou No Game No Life também era uma novel que virou anime e virou mangá. Que teve um tempo que ficou uma febre violenta dele. Muito, muito violento. Saiu no Brasil também, né? Saiu. É o One Punch, que foi uma febre um pouco mais recente. Começou como uma história online. O escritor, que é o Won, ele fazia os desenhos dele quando ele chegava do trabalho dele e publicava periodicamente. Ele falava mesmo que o desenho era feito quando ele chegava do trampo dele. Isso é fato. Ele não é um bom desenhista. Ele fala, eu não sou desenhista profissional. Eu faço isso por hobby. Ele chegava em casa casa, eu não sei se ele era advogado, trabalhava em uma empresa de imobiliária, alguma coisa assim. E ele chegava e fazia isso por hobby e publicava para as pessoas. Ficou tão famoso que ele foi convidado para ter o lançamento dele numa revista mesmo de mangás. E foi convidado vários mangakás para fazer o desenho do mangá. O último aí tá sendo o do Eshio, que fez o Eshio de 21. Esqueci o nome do mangaká. Eu não sei também. Mas o cara é foda. Quem poderia ter uma reforma assim no estilo de desenho seria o autor do Attack on Titan. Eu não gosto daquele jeito que ele desenha, cara. Mas o... não desenha tão mal assim. Putz, a arte dele é diferente. A arte dele é diferente. Você pega outros... Tem outros animes, outros mangás, que a arte é um pouco estranha, um pouco diferente. E é bom isso, pra diversificar, porque senão fica tudo mesmo, uma interação um pouco no mesmo traçado. Mesmo molde. Eu acho que eu fui, assim, o Attack on Titan, particularmente ele, eu fui mal acostumado pelo anime, porque eu vi o anime e depois fui buscar o mangá. Quando eu vi o mangá, eu tive um choque do desenho meio diferente. Falei, meu, que é isso? Pode ser. Saca, tipo, eu fiquei mal acostumado com o anime que tá lindo, mó bonitão, mó todo bem, colorido, todo colorido, cheio de detalhe. Aí chegou no mangá e falei, ué, pera, como assim? Onde estou? Tava de outra volta, cara. Tava me procurando. Cadê o mangá bonitão que tava vendo aqui? É que normalmente os mangás, como ele não tem... Tem autores que fazem uma obra sobre detalhada, um traçado mais parecido com o real, mais cômico, depende do autor. E você pega a maioria dos autores mesmo de mangás que hoje em dia é famoso, por exemplo, Bleach. Começo, o traçado... Não era bonito, se você for pegar os detalhes e tudo mais. É simples, né? É bem simples, mas com o passar do tempo, ele não é simplesmente o autor. É que com o passar do tempo, eles são reconhecidos, eles ganham ajuda de ajudantes mesmo para poder fazer o mangá deles, e depois eles conseguem se focar mais em detalhes ou num traçado maior, porque eles têm uma equipe melhor, e o tempo que eles têm para desenhar às vezes aumenta um pouco, ou eles conseguem ter alguma pausa para poder pensar e pegar material para fazer aquilo, e tudo isso vai influenciando, porque uma semana para você fazer 17 páginas, 15 páginas de mangá é uma loucura, porque não é simplesmente o traçado do personagem. Você tem que fazer os quadros, você tem que fazer falas, você tem que fazer os efeitos, você tem que fazer o personagem ali que tá do lado, e você não pode ficar copiando frame de outras histórias, assim, que você já fez. Você tem que criar uma coisa pra aquele lado, senão tu vai falar, só fica copiando, tá tudo igual, tal, não tem vivacidade no desenho da pessoa. É, o Oda, tem muitos lugares que fazem comparações do desenho do começo dele, e agora você fala, meu, evoluiu de uma maneira violentíssima. Violenta. Você pega o Hunter, que era o que foi o... Começou tudo, que foi um... Eu esqueci o nome. Foi o One Shot do... É, One Shot, que tinha várias histórias, eram 9, 8 histórias, se não me engano, e uma delas era de um pirata. Daí ele pegou essa ideia do pirata e fez One Piece. O Hunter, o traçado é bem parecido um pouco, mas você vê aquele traçado mais rudimentar, digamos, mais diferente, um pouco mais feio. Lembrava quando ele desenhava o Kenshi. Kenshi. O Kenshi me fez lembrar do Kenshin. Também Kenshin. Desculpa, eu falei errado. É outro mangá. Culpa minha. Kenshin. Ele era um ajudante. Tipo, cara, o traço dele, você pega o começo do Samurai X, chega no finalzão, você fala, malandro. É uma diferença enorme. E fica bonito pra porra. Como é contado a história também muda. A evolução do cara contar a história também aumenta. Porque às vezes o cara só coloca fato, desenrolar, complicação, conclusão. Daqui a pouco ele começa a colocar subtrama, colocar histórias paralelas. Fala, meu, que incrível, que da hora. Isso é a evolução do autor pra contar a história, não só no gráfico, mas contar a história também. Eu acho que acontece muito isso com o cara do Hunter. Apesar de ele ficar jogando. Filha da puta. Porque mesmo ele parando umas mil vezes, a história dele é muito boa. Não é à toa que ele tem esse direito de parar a hora que ele quiser. Nele a gente pode ver bem o disco que ele falou. Do tempo. Ele tem hora que você vê o desenho dele, tá lindo. Se você voltar algum tempo atrás, parece que ele colocou o rascunho no mangá. Tá horrível o desenho. Fica horrível. Você sabe que ele vai parar de fazer o mangá quando começa o traçado ou ficar ruim. Ou quando tá chegando no oitavo capítulo do ano que ele tá dançando. Daí você sabe que vai se dançar em mais dois, só. Filha da puta. Tem sei lá, você tem certos quadros dele, do cara do Hunter, que, meu, não tem o cenário atrás. Não tem cenário, tá, é só a cara falando, da pessoa. A pessoa falando não tem o cenário atrás, não, tá ali. É branco. Sim. Se vira. Exatamente isso. Só que aí chega, tem a parte da eleição que é mó pesado. É político e é não sei o que, é traminha. Meu, dá um site tudo isso, né, gente? Continente negro, que fez bastante coisa de leis políticas. Do Hunter Foley, ele tem esses hiatos gigantescos, ele volta, ele nunca decepciona. Decepciona porque ele lança 10 e para. Não decepciona a história ou o desenho. A história, eu não chega com uma história meia boca. Eu fico decepcionado porque eu fico triste porque qualquer mais o filho da puta não lança mais. Nunca chega a ser uma história meia boca. É sempre uma história boa. Sim. Nisso, exemplo, é a mesma coisa que muitas pessoas queriam quando ele voltou. A luta do Gororo quando Hisoka. E Hisoka foi foda pra caralho. Sim. Sim, apanhou. Mas foi foda. Não, já tava na cara que ele ia apanhar. Não tinha. Me desculpe, eu sei que tem gente que gosta do Hisoka, mas o Hisoka nem de perto é tão forte quanto como. Não tem como. O Kuroro, ele não é simplesmente a mente maligna do mangá, ele não é simplesmente alguém que foi bufado assim pelo autor. Você vê que a característica do personagem e o poder dele torna ele forte. Ele soube usar exatamente 100% do poder dele. E detalhe, ele não lutou a sério quando Hisoka. Ele só usou, se não me engano, foi 3 ou 4 habilidades do livro. Ele usou a habilidade do selo, de ressurgir foi os carimbo, mortos. O carimbo, clone. O clone, a antena do antena, membro do René Hilda, que eu esqueci o nome que agora. Que ele pegou emprestado. O de trocar de face e o da mão, da explosão. Só 5. O livro. O livro dele e o marca-página. E o marca-página. No total, totalizou 7. Se eu estiver contando certo. 6 ou 7. Se eu não me lembro, é isso. Mas ele tem muito mais habilidade do que aquilo. Ele tem o manto, ele tem aquele peixe. Ele tem os peixes. Que mais o peixe só pode ser usado no local fechado, completamente fechado. Sim. É vários detalhes que você consegue ver que ele não é simplesmente um personagem forte. E detalhe, ele explicou todo o detalhe, todas as habilidades para o Hisoka. Ou seja, ele facilitou para a luta. Ele facilitou, ele falou, eu vou usar essa habilidade ela faz forma desse jeito, a fraqueza dela é desse. Você entendeu? Então a gente pode lutar agora? Foi simplesmente isso, ele simplesmente ditou o ritmo da luta e ditou o que ele ia usar. É como ele falar pro goleiro e falar, vou chutar pro lado direito do gol ali, defende ali. Só que aí tá, nós temos um cara, de um lado, que ele vai, tem os hiatos dele, tem todas as loucuras que ele quer fazer, ele vai jogar videogame, se vira, quer dar. Mas tipo, quando ele volta, ele faz um negócio desse naipe, com luta detalhada, com trama bem pensada. Tá, do outro lado eu quero falar do cara do Bleach. O que aconteceu? O que aconteceu é... que ele foi obrigado a terminar o mangá dele. Ele foi obrigado a terminar. Ele já estava pra terminar, mas como chegou a dia e falou, você tem um mês pra terminar, ele teve que fazer tudo correndo e fez... Não sei se aquele era o final que ele queria. Nossa, mas cara. Fez um final meio que largado. O final ia ser mais ou menos daquele tipo, mais ou menos. Só que as lutas dele, ele não conseguiu terminar. Se vocês repararam, ele não mostrou nenhuma luta. Ele começou uma e pulou pra Twitch contra o... Não lembro o nome do cara. Contra o Rei Queen, que eu esqueci o nome agora. Ele derrotou de moto meio tosco, na minha opinião. Duas porradas, espadada, acabou. Chegou o Ishida. Ele deu uma flechada lá com feito do metal pego no coração dos Quinces mortos. Que foi um puta bagulho tosca. Aquilo lá teve até um ponto, assim, que se fosse mais trabalhado, a gente ia dar mais crença pra aquilo. Ele é quase um deus ex-machina, cara. É. Tipo, olha, eu apareci com a coisa que pode enfraquecê-lo. Yes! Eu fiz o gesto do arco porque ficou legal pra mim. Eu queria que ele tivesse usado, além dessa flecha, ter usado o poder dele. Que o poder dele era de trocar as coisas da balança, não era? O Ishita, não lembro agora. O poder dele que dado com o Queens, que até o cara que ele tava enfrentando falou, esse é o único poder que poderia afetar a nossa majestade, por isso que eu vou te matar. Agora eu não lembro. E o finalzinho, novela das 8, mano, tipo... Ah, então é aquilo que eu falei, realmente... Novela das 7, das 8 que eu vi. Eu sabia que ele tava acabando o mangá, devia ter dado o tempo certo pra ele acabar. Eu acho que pode ser idiotice minha opinião, ele foi influenciado pelo fim do Naruto. Como o Naruto tava sendo uma obra tão importante que acabou pra eles lá, a renda deles diminuiu. E o Bleach tava meio que enrolando e não tava vendendo tanto. Eles falaram, acaba logo aí que eu quero uma obra nova que meio que ponha dinheiro no lugar do que acabou aí. Me desculpa pra quem gosta de Naruto, mas Naruto pra mim tava uma bosta. Então, aí, realmente, tá. Aí tem essa terceira fase, Naruto pra mim tava enrolado. Tava enrolado, tava ruim, só que tava vendendo. É esse o ponto. Ele tem que vender. O mangá... O Bleach tava vendendo, mas não tanto como tava no começo. Esse é o problema. Mangá é assim. Você vende, você tá com popularidade, você continua. Se você não vende, você não tem popularidade, acaba. Tem muitos mangás que você pode pegar. Acabou em 10, acabou em 15, acabou em 20, 30... Ou até teve um mangá muito bom que acabou em 9 capítulos. Simplesmente não vendeu durante tantas semanas. Eu acho que é 3, 4 semanas consecutivas. Tem um top que é um sistema de pesquisas. Tem tipo o top 20, eu acho, da Shonen. Alguma coisa assim, top 25. Eu sei se que tem um número. Se não ficar entre os top 10, eles já cortam. Se, não top 10, mas se ficar tipo 3, 4 semanas no top 5 dos piores, você te sai. Indicado pra vocês aqui, assistam um Bakuman mostra isso um é pouco. É bem massa, bem legal. E é, às vezes é um sistema meio que escravista pro mangaka. Ele fica com muita pressão sobre o que ele tem que fazer, se vai vender ou não. Ele não pode desenvolver a história dele. Por isso que os manhuas, eles ganharam tanta força. Que os manhuas e novels, você não tem, na grande maioria, não tem um editor, não tem uma empresa que vai falar, ou você faz pra vender ou não consegue. Não, tem... O Japão é mais corporativo nessa parte. Não é só corporativo. É que não tem ainda uma regulamentação direito pra esses públicos. Tem empresas que tem lá na China, na Coreia, revistas sendo lançadas de manhuas, tem, só que não tá tão grande quanto os mangás. Depois com isso tem muita obra, como que eu falei, online. Por exemplo, Tales of Demons and Gods, antes do Tales, teve outro novel que ele fez. Sim. E ele tá fazendo um terceiro novel, ele vai desenvolvendo as novels dele, as histórias dele, sem pressão nenhuma. Tem um, é The Breaker, que você me indicar, eu li a primeira parte. Aí tem a segunda parte, eu não li. É muito bom. E é pra ter um... Aí tem a terceira parte que vai sair. Vai sair. Só que o cara parou pra desenhar uma coisa que ele quer desenhar agora. Escrever barra desenhar uma coisa que o cara quer desenhar. Ele foi pra outra história e ele falou... Ele falou, eu tenho uma história, uma continuação, mas eu preciso de um tempo pra desenvolver ela melhor, por isso que vai ficar em hiato por um tempo que eu não sei ainda. Quando eu voltar assim, eu vou voltar 100% pra essa obra. E detalhe, muitas pessoas reclamando que os mangás do momento tá muito parecido um com o outro. Eles estão deixando parecido um com o outro porque é o que o público japonês gosta. Se eles fizerem algo que é diferente, não vai dar muito sucesso, eles vão ter que cancelar. O número de obras diferentes tá diminuindo cada vez mais. Eles estão fazendo o mesmo... É diferente. O molde hoje em dia tá tudo, na grande maioria pra tudo, no mundo inteiro tá igual. É aquela... a linha do herói. Eu acho que é a linha do herói, o ciclo do herói, eu esqueci o nome. Que eu fico muito puto que assistir, mas vem qualquer coisa e ele fala, tá imitando Naruto. Nossa, verdade. Eu fico muito puto com isso. É entre essas, não é o ciclo do herói. Salve como o... Eu tô pensando na lenda. Que o personagem não tem. É um mundo de mágicos. Ele não tem mana, por isso ele não pode usar magia. Essa firma comparou com o Naruto, que não tinha talento. Como que o cara vai ter talento com magia se ele não tem mana pra usar magia? É, e quem puta da vida igual. Quando a firma comparou os dois? E a turma fala, não, ele quer ser o imperador dos magos, o Naruto queria ser Hokage. Hokage comanda uma pira. O mago imperador só é o mago com a escala mais alta. Como ele se comanda fosse o reino. Ele comanda o exército do reino. Ele não é o Hokage que comanda a vila. Ele comanda o exército. É diferente. É diferentezinho, né, Jô? É diferentezinho, tipo, meu. Só que é engraçado isso. Nós, ocidentais, assim, nós gostamos das coisas diferentes. Coisas diferentes. Não é que nós gostamos. Tem um a gente público... se interessa. Chama atenção. E tem um público mais diversificado, vamos dizer. É culturas diferentes que se misturam. Depois com isso, é normal que tenha bolsos diferentes. Lá no Japão, com certeza, tem culturas diferentes, tem as regiões, mas as regiões, entre aspas, estão consumindo a mesma coisa praticamente. Eles estão querendo uma coisa mais parecida. E como que eu tava falando sobre o... Não é ciclo do herói, eu esqueci o nome. Eu tô pensando na lenda do herói. A lenda do herói é um jogo. Não. Eu pensando, tipo, sei lá, no... Aí quando se vão no ciclo, eu pensei no Rei Leão, numa... Não. Eu, mano, não consigo lembrar o que é, cara. É um... É trajetória do herói, vamos colocar assim. É trajetória do herói. É bem isso, é bem isso, é parecido com isso. é um caminho... Ele conta, ele coloca a estrutura das todas as histórias, cinema, videogame, quadrinho, tudo, ele segue um esquema. Um esquema. Primeiro é o herói. Vamos pegar o mais simples, seria o Senhor dos Anéis. Sim. Pra utilizar essa exemplificação. Começa com o personagem principal no local, assim, na sua casa, num local um pouco mais tranquilo. Acontece alguma coisa que faz o herói se movimentar. Ou então, o chamado do herói, que vai ser ou um monstro, ou uma destruição, ou algum um ponto que faz fazer ele sair daquele ponto de comunidade, conforto dele. É a jornada do herói. Jornada do herói, isso. Trajetória e jornada é a mesma coisa. Eu, é bem parecido. Eu manja, mas tipo, meu, tava muito na cabeça. Tava muito na cabeça o jornada e tipo, se for uma trajetória, assim, não tem um, tem que ter a ver. Não pode ser. Então, quanto à jornada do herói, como eu tava falando, pegando o exemplo do Senhor dos Anéis. O protagonista, ele tava na vila dele, aconteceu que ele ganhou o anel e foi descoberto que esse anel era onde tinha a alma do Sauron e blá blá blá, que ele tinha que sair de lá pra poder levar esse anel pra poder destruir, senão o mal daquele mundo ia voltar. Você pode pegar isso, por exemplo, no Star Wars, é quando o cara recebe a espada dele lá, a espada Jedi, e descobre que tem um mal, que seria o Darth Vader, e ele precisa impedir aquilo de alguma forma. E a jornada do herói continua dessa forma, ele e vai pra aventura. No momento da aventura ele encontra companheiros ou alguma coisa que vai deixar ele mais forte. Encontra alguém mais forte, ele perde, ele volta, começa a treinar. É, tem uma dificuldade, um momento, ele tem que treinar ou procurar uma forma de ficar mais forte nessa dificuldade, conseguir fazer alguma coisa para continuar seu caminho. Chega no vilão principal ou no grande mal daquele mundo, pode ser uma entidade, pode ser um vilão, uma personificação, ou pode ser mesmo uma situação, uma bomba nuclear, vamos supor. Depois ele impede aquilo e no final ele volta para a comodidade da vida dele anterior, que seria no final do Senhor dos Anéis, do Retorno do Rei. Quando ele volta pra vila dele, ele fica lá no condado, no Hobbital, por um tempinho, depois ele vai pra vida imortal dele. Imortal, que maneiro. Com isso, os mangás, e não só mangás, mas filmes, histórias, ultimamente tem pegado muito isso. A maioria do material mundial tá muito voltado a isso. Mas tem sempre, aqui no Ocidente, pelo menos, tem muita gente que tenta criar umas coisas diferentes. Colocar o ponto de vista sendo o vilão, que o vilão não é tão vilão assim, ele só tá no mundo corrompido e ele vive daquela forma corrompida. Mas ele tem sua estrutura emocional, tem suas ideias, sua linha de... sua moralidade, sua ética, mesmo sendo uma pessoa malvada. Ou tem realmente histórias onde o vilão, o protagonista, ele é o vilão. Ele vai matar, ele vai destruir cidades. Eu sou mal, porque eu sou mal igual pior que pica-pau. Eu não preciso me explicar porque eu sou mal. E com isso, tem histórias diversificadas e públicos diversificados. Mas lá no Japão tá muito foco dessa parte dessa jornada do herói. E quando não é jornada do herói, é simplesmente tragédia. É morte, destruição, batalha sangrenta. Que, querendo ou não, você pode pegar as obras ultimamente, tem muito sangue. Eles estão pegando... Chama atenção, né, cara? Eles estão pegando obras mais sangrentas. Por exemplo, Parasita lá. Parasite, só que se você ver... Mas tem a Jornada do Herói. Tem Jornada do Herói. Você pega o Attack on Titan, também tem a Jornada do Herói, tem esse sangue. Você pega também, por exemplo, Sword Art Online, que tem um pouco de violência. Attack on Titan tem sangue e a Jornada do Herói. É. Não é o contrário. Depende muito, tem sangue pra... É. Porra, e tipo, aí tem a Jornada do Herói também. Tem o Sword Art Online, que tem um momento lá de um vilão assim cruel, que é meio que pega a Suna lá e tranca ela, que é nojento, assim, essas coisas. Eles estão colocando pontos mais extremos para as pessoas, tipo, olhar aquilo, ou ir contra aquele ser daquele mundo, ou ficar a favor de alguma ideal que eles estão tentando mostrar. Tem outras histórias aí também que eles estão pegando bastante assim. violência, simplesmente por ter violência. Ela se torna, meio que gratuita, ou ela é, vamos explicar melhor, ela ou é gratuita, ou ela é feita pra chocar e chamar público. Sim, um que usou bem a violência, na minha opinião, é um que lançou anime até que recentemente, aí foi esse ano, foi Aijin, não sei se vocês viram. Aijin, eu vi o primeiro episódio do anime, eu não me animei tanto a ver o Aijin, a história é de uma sociedade, e nessa sociedade começou a aparecer humanos entre aspas imortais. É como se fosse que aparecesse várias pessoas pelo mundo com o fator de cura do Wolverine, vamos supor. Depois com isso, começou isso numa guerra na África, e essas pessoas simplesmente destruíram a guerra. É, poucas pessoas no mundo. E com isso, o protagonista dessa história é um estudante, num certo momento da história ele é atropelado com um caminhão, ele descobre que ele tem essa doença, digamos. E com isso, ele é imortal. O governo pega ele, tem todo um preconceito e medo das pessoas quanto essas pessoas que são imortais. Ele tenta fugir no começo da história, ele não consegue, ele é pego pelo governo e começa a fazer experimentos nele. Começa simplesmente a dissecar ele vivo. Cortam ele, abrem a perna dele e tal. Depois, quando ele já torturado entre aspas, não torturado, fizeram um experimento deles completamente naquele dia, eles matam ele, que depois ele vai se regenerar e vai voltar ao normal. Depois com isso, é uma ideia que, tipo, realmente eles pegaram, o cara pegou uma ideia que realmente, se tivesse pessoas que não morressem, ia ser assim, o governo ia tentar pegar isso e transformar aquilo numa arma. Não é simplesmente pegar, temos pessoas com superpoderes, que legal. Não é, nem ia ser bonitinho assim. Não ia ser bonitinho, ia ser violento. E tem um grupo nesse mundo que eles começam a ser terrorista mesmo. E tem um momento lá que o cara, que é o vilão, ele simplesmente mata um grupo lá da SWAT, digamos. Não SWAT, mas aquela polícia especial japonesa, esqueci o nome. Mas todo mundo fortemente armado. É o SWATO. Fortemente armado, e todos eles estavam focados pra deixar, entre aspas, o cara morto. Eles tinham tempo de, tipo, a cada um segundo era uma tropa que atirava nele, pra deixar ele morto lá. Até que um momento lá deu uma merda e ele matou todo mundo. Tipo, tem muita violência nesse mangá barra anime, mas é uma violência que você consegue entender naquele mundo, que é uma coisa que teria. É considerável pra aquela história, pra aquele universo. História. Funciona. Não é simplesmente uma morte que você vê lá pra chocar você e pro protagonista ficar com aqueles olhos bugalhados assim, por que ele morreu? E tentar fazer ele se tornar mais forte. Simplesmente que é a violência que existe no nosso mundo. Tem uma violência que não tem nada a ver com mangá nem anime, mas é uma violência que fazem na internet, cara. Pessoas que fazem comparação. É uma violência tremenda. Tem... É uma bosta isso. Seria aqueles fãs xiitas. Que boa parte das coisas que você ouve é o que que é, mano? É cópia de Naruto. É cópia de Naruto, cara, maluco. Vocês só tem nego filho da puta assim que fala que é cópia de Naruto. Você, é difícil você ver outros. 90% é nego falando, é cópia de Naruto. Ou fala que, ai, essa obra já não é mais a mesma. Não, que mudou, ai, antigamente era melhor. Isso, não, quando as turmas vem, é push no jutsu, tá copiando Naruto. Como se essa buceta não existisse coisa de ninja há muitos anos atrás. Essa coisa de clone existe muito tempo. Tem, cara, muito no Japão. Apareceu uma Kyuubi. É Naruto. Kyuubi, a raposa de nove caudas, é uma lenda da história ali deles. Por favor, solta esse dragão. Essa raiva. Hunter com Naruto. Só uma coisa, agora pai que é Sasuke. Eu sou o Hunter, eu sou o Shonin. E nem veio falar que é coincidência, filha das putas. Só pra... o Luke, vocês não estão vendo a cara dele, mas ele está muito puto. É que isso daí é uma coisa que traz um ódio tremendo no coraçãozinho dele. É que ele viu muita gente, filha da puta, falando que tudo é cópia do Naruto, e quando ele colocou uma exemplificação de algo que o Naruto pode ter copiado, a turma fala, não, mas não é bem assim, foi coincidência. Não, isso daí já existia há muito tempo, não é cópia. Por exemplo, o que que ele falou do Sasuke e o Kurapika? O Sasuke tem olhos vermelhos e tem um jutsu ocular. O Kurapika, a vila dele, tem olhos que mudam de cor, que seria pro vermelho também, e esses olhos vermelhos mudam o poder dele, aumentam o poder dele. São dois participantes de dois clãs. Dois clãs que têm poderes oculares. Beleza, os dois têm os seus clãs mortos e destruídos. E teve os olhos roubados dessas pessoas que morreram. Ponto pros dois. Beleza. Os dois querem vingança. E eles vão atrás de uma organização. Olha só. Ponto pros dois. Ah, mas um detalhe que eu acabei de lembrar. Como você descobrir qual que é seu nen e qual que é seu chakra? Ah! a folha na água. É realmente, é o mesmo sistema do Nen no Hunter x Hunter. Só acho que a forma que é um pouco diferente. A do Hunter é numa folha, num copo, numa taça d'água, tanto faz. E no do Naruto é só uma folha e uma árvore especial. Uma árvore especial e com isso tem uma mudança. Você transfere a sua energia interna. É, energia interna pra saber seu elemento. Depois com isso, quanto que ele falou sobre o exame Chunin quanto o exame Hunter? O exame Chunin e o exame Hunter, os dois começam numa aventura que eles têm que andar até um local, beleza? Tem que fazer tipo uma prova. Eles fizeram uma prova pra chegar até um local. Beleza, chegou naquele local. Eles têm uma segunda prova que eles têm que conseguir um pergaminho. Caso Naruto, e no caso Hunter seria as placas. As placas, eles têm que conseguir X número de itens especiais pra poder passar pra próxima etapa. Ponto pros dois. E no final, eles têm uma prova de luta entre eles pra saber quem vai conseguir passar. Ponto pras mulheres. Os dois ganharam esse ponto. Tipo, e querendo ou não, não sei se as pessoas sabem, Hunter x Hunter começou antes do Naruto. A história começou em 92 por aí. Naruto foi 93. Naruto foi um pouco depois. 93, 94, não sei. Não, Naruto é depois de One Piece. Então, Hunter 93. Eu sei que o One Piece começou em 92. One Piece começou em 97. Naruto começou em 99, 2000. Então, o Hunter foi um pouquinho antes. Não é uma diferença tão grande assim. Acho que é de 1-2 anos. 95 por aí, eu acho. Mas ele é uma obra anterior a Naruto. Naruto já acabou, Hunter, não? Sim! Vai por causa que o Tokashi é filha da puta preguiçosa. Naruto, ó, não é uma coisa específica de Naruto. Todos os mangás, qualquer escritor, qualquer pessoa que cria histórias, eles se inspiram em outras pessoas. Isso não é um problema. Inspiração é válido. O problema é se a pessoa tenta fazer tudo uma cópia de outra obra que ela gosta. Por isso que pessoas que fazem isso não são escritores, não conseguem publicar suas obras. Se for simplesmente uma cópia descarada, eles não conseguem ir pra frente. Tem até alguns casos que você vê, mas cópia descarada... Mas... Eu sei, qual que você tá falando. Qual? Farteio. Não, isso daí não. Não, explana só o Farteio, por favor. Não, o Farteio eu não acho que é uma cópia descarada, porque os dois, eles estudaram na mesma escola, digamos. Não, tipo assim, eu não falo que é uma cópia, eu falo que os personagens são parecidos. Ah, sim. Mas ele... Ah, tá. Que a Surma compara muito isso. Os dois, eles tiveram a mesma escola. É normal eles terem personagens parecidos, digamos. Os dois foram... discípulos, eram assistentes do mangaka lá do Kenshin. Com isso, eu acho que era do Kenshin, né? O Samurai X Kenshin. É. Kurono Kenshin. Depois com isso, eu acho que é válido, eles têm a mesma inspiração, mesma linha, até linha de pensamento, digamos. Ah, não, o que eu falo é isso, que muitas pessoas criticam isso. Mas tem pessoas que, realmente, tem obras que você vê muita coisa descarada. E tem pessoas que, nossa, que tipo, quer brigar falando que é cópia, mas esquece que até os mangakas, eles vivem assim numa sociedade onde eles se comunicam e eles fazem não é inspiração, eles fazem homenagens um pro outro. Mais uma coisa, Naruto copiou Chamas Negras Mortais do Hiei. Só queria falar isso. Chamas Negras Mortais do Hiei. Qual parte? Suzano? Não. Amaterasu. Eu ia falar Suzano, velho. A Suzano é... Pior que tem umas coisas que dá pra você comparar muito com os poderes do Sasuke, mano. Muita coisa. É um cavaleiro gigante. Uma coisa que eu falo até hoje. Na Batalha das Formigas Quimera, Killua usa o Chumbo Jiraiya. Se não me engano, é esse o nome. Não lembro agora. Ele passa o Nen elétrico dele pro corpo dele inteiro. Ele fica eletrizado, o cabelo arrepia. Passa duas semanas, o que o Raikage faz? Nossa. Então, Jorge. Ele assistiu o Hunter e falou: opa, poder da hora, vou fazer. Puta ideia maneira, vou fazer. O pior que eu fiquei. Ele assistiu, cara. Mano, eu sou dos caras que falam: ele assistiu o Hunter antes, tava lá de boa, ninguém chamou pra nada. Falando. Só ele pensou: aquele filho da puta não está jogando Dragon Quest, eu vou fazer isso. Ele tava no YouTube e falou: mano, vou ver o que tá acontecendo. Foi, porra, viu aqui, ó, que poder da hora, vou fazer também. Fechou. Gintama é muito da hora por causa disso. Então é um legal. Ele pega qualquer coisa e joga dentro do anime e fica da hora. Ele faz homenagens. Faz homenagens honestas. E faz zoeira, porque eles falam: a gente é um anime de humor. A gente vai zoar contra isso. Você fala isso, eu lembro de uma coisa. Final de Beelzebub. Ele virou um Super Saiyajin. Não, ele só elevou sua energia ao máximo e transformou em poder. Isso é o Saiyajin! Então, é muito legal esses animes de comédia, que eles brincam com essa parte de fazer referência. e simplesmente por fazer referência. Eles não têm que explicar que eles estão pegando e tal. E a turma aceita isso. Não sei por que eles não aceitem outras obras. Então, tem muita gente que é chata e fica lá cutucando. Barra, curtou esse nada. Fica cutucando cada detalhezinho. Ah, mas isso aqui já tinha aqui. E tentando denegrir uma obra pra que, elevar a obra que é fã. Você quer detalhe disso? Ele falou do Dallas of the Emerson e God, né? Sim. O cara veio e falou: a obra é boa, não gostei porque o traço é igual do Naruto. Se você pegar o traço, você vai ver que é bem diferente parte do traçado. Vai virar links do Tales of Dallas of Demons and Gods. Sem falar que vai o cara ter link criticou... dele, vai ter link de alguma página do Naruto. Ele criticou, sendo que não é o autor que desenha, é outra pessoa que desenha. Outra pessoa que desenha. E como. O cara criticou uma obra por causa do traçado que ele comparou com o Naruto. Por isso que eu falo, isso é chato demais. É meio outra absurdo. Coisa, tem obras novas sempre aparecendo. Como que ele falou do Black Clover, falou que comparou com Naruto. E tipo, você pega outras obras ali, não importa o que eles vão fazer, sempre vai ter na história um objetivo maior, alguma coisa que eles querem alcançar, porque isso é uma cópia da humanidade. Os seres humanos sempre querem alguma coisa maior. Eles sempre querem atingir um ponto além. Eles e querem se colocar um pra frente. O personagem principal não tem sentido. É, ele vai ver. Não tem porque você acompanhar a vida de alguém. Sem objetivo. Sem objetivo. Mas tudo bem, tem histórias boas assim, sem objetivo? Tem. Até Sazai-san é uma história sobre uma dona de casa. Ela tem objetivos. Ela vai. Vou comprar arroz. Mano, esse é o objetivo. Pra mim, minha cabeça é. Mas tem mangás que começam sem objetivo. É normal, tem pessoas que não têm objetivo. Por exemplo, o Beelzebub que ele falou. Começa com ele querendo viver a vida dele normalmente. Ele é um delinquente da escola, beleza. Mas ele encontra, ele ganha um objetivo, ele ganha um motivador pra ele mudar. Não é motivador. O objetivo de passar o filho dele é pra outra pessoa. Imagina, é o objetivo dele. E com isso ele começa a viver aquela aventura naquele mundo. Normal. Mas tem pessoas que não conseguem aceitar as obras como que elas são. Luckstar, desculpa, eu só interrompi. Luckstar, elas contam a história de vida escolar de um grupo de meninas. E só, tipo, mano, tem o primeiro episódio e elas. É anime. Elas ficam discutindo como que elas comem um salgadinho japonês, elas se comem pela beirada mais fina ou mais grossa. Eu falei, meu, fica 23 minutos nessa conversa. E se isso é inteligente ou não? Não, porque você não chupa o recheio do negócio? Não, meu, eles ficam nessa conversa comum de escola. E tem uma temporada inteira do negócio, então, é isso. Esse é um sem objetivo, mas ele é gostoso de ver. Luckstar, eu recomendo também. É gostosinho, é muito bonitinho, cara. Não veio recomendação do Pinta. Não, ele é bonitinho mesmo, ele é antigo. Ele cara. Recomendou queijo pra mim ver. Queijo. Nossa. Queijo, ele tem um protagonista que tem objetivo, ele zoa com Battle Shonen, ele zoa até não querer mais, porque você tem poderes que são tirados da bunda, e literalmente estou falando isso. Ok. Quando alguém dá uma metralhadora de bunda e a pessoa fala metralhadora de bunda e você vê esse golpe sendo feito, você fala parabéns. Parabéns pra quem desenhou isso aqui. Parabéns para os sarados que assistem isso. Mano, é muito bom. Detalhe, eu e o Ezra Pupinda no mesmo tempo. Não, é possível. Não. Queijo é outra indicação, Queijo. O anime tá saindo, tá na metade da temporada já. Manda ver, ó. Só que vão voltar pra esse mundo. Beleza, tem pessoas que não aceitam. Mas ao mesmo tempo que não tem pessoas que não aceitam, elas querem histórias do jeito que... Naquele padrão que a gente tava falando antes. Pequeno parênteses, só, nessa explicação. Eu gostei do Ezra que falou... Vamos voltar para este mundo. Eu me senti muito alienígena agora. Fecha parênteses. Ela recomenda queijo. Não tem o que falar. Não tem. É bom demais. Não tem explicação. Quando vocês conhecem o Pinto, vocês sabem como que ele é. Com isso, os mangás, vamos colocar ali, eles estão seguindo mais ou menos a mesma linha, a maioria. Tá, tudo bem. Tem obras boas? Tem. Mas muitas obras que estão mantendo esse mercado atualmente são de mangás antigos. Eu não tô querendo dizer que é melhor ou pior do que as obras atuais. Mas as obras antigas estão fazendo mais sucesso e estão, entre as, colocando ainda aquelas publicações, aquelas revistas, ainda no alto. Vamos supor One Piece. É uma obra já antiga que tá levando já há muito tempo, é uma das que mais venda. Tá carregando Shonen Jump na costa, né? Parteio. Até hoje eu quero ver o Guts matar aquele maldito Griffin. Guts, Guts acabou. Guts acabou bonito, acabou beleza. Ele tenta fazer o seu Vagabond. Vagabond é outro que é antigo e mantém. Quando volta o Hunter, que é muito bom. O Farteio também é bom, mesmo tendo alguns momentos... Detalhe que não é da Jump, pra quem não sabe. Né, não é da Jump. Mas, tipo, são obras antigas. Se você for pegar o... pegar qualquer site de mangás que você possa ver online, que normalmente o brasileiro vai ver online, você vai pegar os mais lidos, ou vai ser obras de esses mais antigos que já estão em 500 capítulos ou 400 capítulos ou mais, 300, salve Regime no Ipo. Salve Regime no Ipo, que é mil e pouco. Tá hoje em dia 1182, se eu não me engano. Não, 1160. É 1180 e pouco, cara. Não, BR tem 1160. Ah, tá, mas eu tô falando no mangá mesmo. Ah, tipo, já saiu quentinho, já coloca no inglês em alguma coisa. É, eu acho que é 1180 e pouco. Se eu não vi, BR tem 1160. Alguma coisa assim, mas tem 1100 e pouco. Beleza. É coisa pra... obra nova que tá fazendo sucesso, normalmente, ou é de mangaka que já terminou uma obra e começou outra. Por exemplo, hoje em dia tá bastante gente comentando e lendo Origem, que é do mesmo criador do Sunken Rock. Sunken Rock. Tem outro aí... Boku no Hero, que... Black Clover. Mas daí não é de outro escritor famoso, assim, que, tipo, tinha uma obra grande antigamente. Não, o Boku no Hero também não lembra. Boku no Hero, ele tinha um outro mangá anteriormente, só que ele terminou esse mangá em 40 capítulos. Alguma coisa assim, e foi fazer Boku no Hero. Ah, tá. A história era boa, só que não foi tão boa pro público japonês. É a história de um garoto que... que também comparado com o Naruto, essa bosta. Que ele é um príncipe daquele mundo lá, só que ele vive nas ruas. Luke tá com um ódio no coração. O plot é bom, ele é um... na verdade ele é um príncipe, só que ele vive na... ah, não, vou dar spoiler falando isso, cara. Então, tem que ser pensado. Ó, ele é um garoto que vive na rua, ele encontra um... o príncipe daquele mundo, que é igual a ele, daquele país dele, e esse príncipe desse que ele encontra é morto. Depois com isso pegam ele e colocam no lugar do príncipe. E ele consegue ativar uma arma que só a família real consegue ativar. Depois ele começa a defender aquele país com aquela arma. Tem toda uma evolução e tal. A história tava boa. Eu acho que não foi tão boa assim, tão chamativo para aquele público. Mas eu tava gostando até. Depois com isso ele veio pro Boku no Hero, que tá sendo uma obra realmente que eu tô acompanhando desde o primeiro capítulo. Eu falei isso já pro Luke. Eu falei, Boku no Hero, ele tem a junção de os mundos que eu mais gosto. Se eu não me engano, eu passei o Boku pra você, né? Não, você passou... passei o Boku, porque o Boku eu que passei pra você, você me passou o do Black Clover. Se não me engano, o Boku também tem passado. Boku não, Boku foi eu que achei e falei dos heróis. Eu vi antes, quando o primeiro... antes de sair eu tinha visto que ia começar. Mas você não passou do Boku, ou a gente viu, depois a gente comentou. Mas o Boku você não passou, eu sei que você falou do Black Clover. Se eu não estou falando cocô aqui, um exemplo de coisa, tipo, ah, como você falou, a história tá indo bem, só que eu não... tava tão bom pra aquele tipo de público. Jojo Bizarre Adventure era shonen. Mudou-se para uma editora seinen. Se não estou falando cocôs aqui, é isso que aconteceu. A editora que atualmente publica Jojo é seinen. É pra um público mais velho, mais maduro. E ele saiu da shonen, que acho que até na parte 3, quando passou pra parte 4, ele mudou pra de editora. Então ele se adaptou ao público dele. O público que estava acompanhando antes cresceu e ele também foi atrás. Poderia ter acontecido isso com o autor desse mangá? Não, porque a história estava no começo ainda. Eles estavam desenvolvendo ainda o plot dele. Não tinha acabado um arco definido assim que mudaria as águas daquele mundo. É como se você pegasse o Naruto, ele tivesse que mudar já no exame de Chunin. Já o fluxo, sabe? Não seria possível, que daí ia tirar a orientação da obra dele. Como eu tava falando, Boku no Hero, ele tem a junção de dois mundos que eu gosto muito. De super-heróis e do mundo de mangás mesmo. Aquela coisa assim de poderes fantásticos, sem explicação, simplesmente você viver aquele mundo fantástico. E ter essa sociedade de heróis. E colocar que qualquer ação deles pode gerar uma consequência naquele mundo. Eu gosto desses questionamentos que tem dentro do Boku no Hero. Tipo, o que é ser um herói? O que é ser um vilão? Tipo, as pessoas realmente podem chamar uma certa pessoa de vilão pelas suas X, Y, Z atitudes? É bem legal. Tem alguns questionamentos ali no Boku no Hero. Se você não pega, você pega a porradaria, você pega as pequenas histórias, mas se você não pega o essencial do Boku no Hero, que é esses questionamentos. E a maioria das pessoas não pega. E o All Might sorrindo. É. O All Might sempre tá sorrindo, a não ser quando ele quer brigar, de verdade. Esse detalhe, mangá não faz sucesso aqui no Brasil. Ele começa a fazer sucesso a partir do momento que ele vira anime. Fato. Normalmente é assim mesmo. One Punch fez um grande sucesso aqui, depois que virou anime. Eu acompanhava One Punch, eu acho que desde o capítulo 20. Eu acho que foi logo no começo que ele tava sendo lançado. Aí começou a acompanhar bem no começo. Eu comecei a acompanhar no começo. Eu até falava assim, pô, eu quero ver esse negócio em anime e tal. Depois lançou, depois fez sucesso. É, Sword Art Online, Attack on Titan, o Boku no Hero, Naruto, Boku no Hero. Tipo, tem vários que são obras boas, só que o mangá, ele não consegue chegar em tantas pessoas. Chega depois que a pessoa vê o anime, acha foda e quer acompanhar mais alguma coisa, mas não tem mais anime pra ver. Sim, realmente o anime não abre as portas pro grande público e o mangá ainda é mais... E difícil com o anime, porque ele coloca muita coisa a mais que não tem no mangá. As pessoas ficam meio perdidas, né? Não sabe achar depois onde tá na história no mangá. Não, tipo assim, eu falo assim, que às vezes eles acrescentam coisa que nunca apareceu no mangá. Ah, depois como que ele vai explicar aquilo naquele mundo depois? Mas não tem naquele mundo aquilo. Mas é o ponto que eu acho que o público, pelo menos daqui, nós brasileiros em geral, eu tenho muita coisa também que eu sou assim, nós não entendemos adaptações. Não entendemos que coisas pode ser adaptadas. As pessoas querem um Shelx do anime pro mangá. Não, que eu falo, tipo... Sei lá, só, tipo, Ghost in the Shell. Eu já ouvi gente reclamando do trailer que saiu, e nessa época que vai sair, se eu vou viajar até... Não, já tem o trailer. Já tem mais trailer, mais coisa. Tem um trailer que saiu lá no Japão que foi foda. Aí tem gente que já ouvi foi reclamar que, ah, mas não é igual. Mano, não vai ser não igual. Não vai ser igual. É adaptação. Não, que, tipo assim que eu falo, exemplo. Vamos colocar no One Piece. Sim. Ou pernas vermelhas. Como que ele perdeu a perna? No anime ele perde no mar. A perna preta ele... tira. Certo. No mangá, ele come a perna pra deixar o Sanji comer a comida. E é um... isso aí é uma mudança na história que é importante. Isso que eu falo. Tem uma coisa que são muito importante. Mas o problema no mangá, o anime, quer dizer, eu não reclamo das adaptações no anime, porque na maioria do tempo, eles seguem a história do mangá. Só, por exemplo, Naruto, que tem 1000 filhos, daí você não leva em conta. Já acabou há 1000 anos essa porra do mangá e ainda tá passando anime com filho. Mas tudo bem. Ah, mas eles vão... Isso é normal. Vai continuar até esgotar tá a fonte. A fonte de dinheiro. Eles continuam. Só que salve por último. Eu só não gosto de adaptação de livro. Então, perde muito a tradução. Translation. Não é perder. É que normalmente as pessoas que tentam fazer adaptações de livro, ou até livro pra... Li pra filme normalmente, eles tentam criar um novo mundo em cima daquele mundo que eles já leram no livro. Eles não tentam fazer uma adaptação. Eles tentam recriar aquele mundo. Tudo bem, às vezes você não consegue realmente... adaptar aquele material que você tem em um filme. Mas então, não faz aquilo. Uma coisa que eu senti muito, que quem me conhece sabe, eu gosto do Percy Jackson. Nossa, não sabe, não. O filme, eles pegaram a base do Percy Jackson, pegaram os nomes dos personagens, os poderes e os deuses, e fizeram um novo mundo e jogou a turma lá. Refizeram a roda. O que tem um mundo pronto no livro, elas refazem a roda pra poder fazer esse mundo rodar de novo. E não deu certo. Aí, o filme, se você ver o filme só por ver, tá bom. Vai ter gente que vai gostar. Vai ser um outro treinamento. Vamos colocar assim, se fosse o filme que não fosse Percy Jackson, seria bom. Não seria bom, seria razoável. Não seria aquele filme que você ia gastar não, uma... Tipo assim, que eu falo, se você fosse, não fosse Percy Jackson, você não ia... Ficar tão puto assim. Você ia assistir o filme, é bacana. O filme ia ser razoável. Não seria aquele filme, puta que pariu, merece um Oscar, então, mas também não seria aquele filme da Guerra Framboesa de Ouro. Então, por isso que você assistir, seria bacana. Tá tranquilo. Tá me assistir. Tá chovendo? Opa, tá passando na TV? Vou assistir. Mas o que conta também, tanto em filme quanto livro ou mangá, quando tem adaptação pro anime ou vice-versa, é a expectativa de quem já leu. Você leu o Percy Jackson, por exemplo, meu, você gostou pra caramba. Você fala, você é fã da saga Percy Jackson. Não, eu falo. Eu não li o livro, eu achei o filme legalzinho. Mas pelo que eles falaram em do livro, ele o filme virou uma bosta. Ele perdeu muito. Perdeu tudo. Então, a expectativa que você cria quando você tem o mundo na sua imaginação, ou quando você vê no mangá, por exemplo, e não passa pro anime e não é tudo aquilo, você se decepciona. Mas se você pega uma adaptação que eu gosto bastante, que era do Kenshin, o live action dele é ótimo. E não é igual ao mangá. O anime dele, ele segue até um pedaço, ele vira pra esquerda e bate no muro. Ele volta só na saga do Shishio, que ele volta um pouquinho melhor. E depois ele faz uma outra curva e bate no muro de novo, porque ele começa com uma saga que não tem nada a ver com o mangá, por causa que tava épocas próximas. E ele faz uma série muito... bizarra. E Enishi nunca foi animado. A Sim. saga da Justiça dos Homens nunca foi animada. Então, que nem a gente tava falando dos filler, que nem, eu entendo que alguns mangaká, um anime tem que colocar filler. Mas que nem, Naruto acabou. Eles não tinham mais que colocar filler, porque a obra tá terminada. Eles não têm que esperar o autor colocar mais coisa. Por que não acabaram? É deixar a obra original tão adiantada. Esse é o real intuito dos filler. Aí é o ponto. Tem o Naruto, a animação, Narutinho, tem 3 temporadas de filler. Narutinho Sim. acaba o anime... Acabar na 6ª temporada. Acaba no episódio 156, se eu não me engano. 160. Batalha da Cachoeira. A Batalha da Cachoeira. Continua até o 220. Cara, são 3 temporadas de fucking filler. Assim, acaba na 6ª, é uma parte. Chega no final, que é o 220. O final era pra ser no... Na sexta, que tipo, dos 20 minutos do 16 ao 20 é o final. É. É pra juntar aquilo com o final da sexta, que assim me enrolou. Assim, é um exemplo que não é total. É, teve um bom aproveitamento de filler, vamos colocar assim. Ou então uma criação de nova linha de histórias. Full Metal, a primeira série. Mas tipo assim também, tirando Full Metal, se os filler entendeu? Em não, si. Não é filler em si, mas é uma criação de uma nova linha. Que nem One Piece. Quando ele tem filler, a maioria, não todos, a maioria em si, são fillers gostosos de assistir. Pelo menos não é tão enrolado de assistir. Tem no filler, um dos primeiros fillers ali é quando ele encontra o dragão. Aquele filler é um pouco enroladinho e tal. Um pouco chato, mas você consegue assistir e vai de boa. Mas você pega algumas histórias, eles fazem alguns fillers. Não, eu não vou colocar Naruto aqui. Vamos supor aí, até Bleach tem alguns fillers assim. Chato. A saga dos Bounds. Se dá uma enrolada ali, você... Bounds, né? Filler e dói no coração. Dói no coração. Tem uma boa ideia? Tem uma boa ideia, mas foi mal executado. Yes. Muito mal. Mas de mal execução, Bleach é um poço cheio. A turma que gosta de Bleach tá chorando. Não, cara, tem gente que gosta de Bleach, eu conheço pessoas que gostam de Bleach, mas Bleach não. Tem boas ideias que são mal executadas. Não, até exceto a primeira saga. Eu não sei o que deram pro cara, pô. Segura aí, segura as pontas. Ele fez a primeira saga, Soul Society. É acabou, foda. Acabou a Aizen saiu dali, eu sou traidor aí. Se vira em vocês. Ah, parou ali, pum. Corta pra luta final com Aizen. Acabava o Bleach ali, cara. Acabava tipo 10 volumes, mas acabava. Acabou. Puta nossa, a ideia do autor era até boa. Se ele tivesse um tempo de execução um pouco maior, cara. Sim, concordo. Tipo, ele mostra, as lutas dele, se você pegar no mangá inteiro, são lutas boas. Ele tem um bom desenvolvimento de lutas, de combates, assim, não, e até sim. O encerramento. As pancadarias são boas, mas... E a pancadaria resulta numa parte importante da história pro final. E ele não teve isso no final. A última saga dele não teve essa pancadaria que resultava pro final. Ouvinte, por favor, pega uma barra de 0 a 100. Coloca no 75%. Nesse 75% de Bleach, você começa a ter lutas que eles são... Entre pessoas que têm poderes abstratos e que só são vencidas com poderes mais abstratos ainda. Então, pra mim, isso fode o grão de uma maneira inimaginável. E a minha mão, o braço quando fez aqui, não tem tamanho. É muito. Você não tem uma... Eu gosto de ver poderes que tem uma explicação clara. Ó, ele faz isso, isso, isso. O poder dele é passar o pão na manteiga. Pão na manteiga, nem a manteiga no pão. O pão na manteiga. Mano, puta poder idiota. Mas eu sei que é passar o pão na manteiga, entendeu? Não vem falar que é o sentimento do amor. Mano, tá, como que eu meço isso? Como que eu sei que isso é forte ou fraco? Entendeu? Obrigado. Então não coloca isso. E que só é vencido pelo o cara que pinta o quarto de preto, porque esse é o sentimento do ódio. Pá, meu, pelo amor de Deus, pá. Uma coisa que tem um, entre aspas, um poder abstrato, mas é bem executado, não tô falando... Legal, não legal. Não tô falando que a história é ótima, que é a melhor obra do atualmente. Mas é uma história que você consegue ler e acompanhar bem, é o dos 7 Pecados Capitais. Tá. Nanatsu no Taizai. Ele, agora, no mangá, pra quem não acompanha, tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos isso é do... Isso não vai ser spoiler, porque o anime vai voltar e vai aparecer lá. Então, foda-se vocês. Os 10 10 mandamentos são demônios que eles foram libertos. Beleza? Não, fechou. Cada mandamento, ele tem um poder. Por exemplo, tem um poder lá do... Da verdade. Da verdade. Qualquer um que mente é petrificado. Se você enfrenta a ele, mentir, você é petrificado. Detalhe, até quem carrega esse poder, se mentir, ele é sofre a condição. Tem aquele lá do poder lá do... Que é aquele que não consegue atacar contra ele, é do amor, não é do amor? É do amor. Se você tem qualquer sentimento de ódio, de não ódio. Importa para o quê, você vai perder sua força. Se perde sua força, você não consegue atacar, você não consegue mover. Depois aparece simplesmente o pecado da... Do orgulho e bate nele. Então o cara pergunta, como que você conseguiu me bater? Eu não sinto ódio por você. Eu não sinto ódio por ninguém. Porque... Todos são abaixo de mim. Todos são meros animais perto de mim. Tipo, não tem porque eu sentir ódio de uma coisa que não tá nem mesmo na minha altura. Nossa. Tipo... Teve um que era um pecado do... Não lembro qual que é o em si. Mas é qualquer um que atacasse, enfrenta ele e ia envelhecer até morrer. Nossa. Isso é abstrato. Não, não é pecado, é um mandamento. Então, mas todos são mandamentos. Mandamento é a verdade, mandamento é o teu amor. É que você falou pecado, a turma vai pensar em inveja, luxúria. Não, é a parte, entre essas, esses mandamentos tem coisas boas que é o poder deles. Tem um poder da compaixão, não é compaixão, é da bondade e tal, sim. Essas coisas assim. Depois tinha esse daí que quando atacasse, a pessoa envelhecia até morrer. Agora continua. Tem um, ele vai atacar com um cara, ele vira uma múmia. Nossa. Ele é um puta cara bombado que seca. Morre. Se desfaz na poeira. Depois vem um personagem lá e mata esse cara. Depois o cara, como que você não morreu envelhecido? Eu parei minha vida. Ele nunca envelhece. Eu parei minha linha do tempo. Tipo, isso, não existe o passar do tempo, não existe pra mim. Eu vou ficar nessa idade pra toda eternidade. Não existe envelhecer pra mim. Existe o agora. Tipo, é uma coisa. É um ponto que você usa poder abstrato contra poder abstrato. Mas é bem explicado. E não é simplesmente uma coisa jogada. É uma coisa que você consegue entender a lógica por trás daquilo. Então, aí você tem explicação do poder. Quando o cara chega, é o poder do amor que ganha, do poder do ódio do cara que tá tentando por causa de preto, maluco, para. Mas quer exemplo, quando o cara tava tendo tempo, o Quinch tinha o poder da imaginação que tava lutando com o Sarak. Ele morreu por quê? Porque ele se imaginou sendo derrotado pelo Sarak. Porque ele viu que a força do Sarak era muito grande e ele ficou imaginando, eu vou perder pra ele. E o Sarak nunca pensou que ia perder, porque ele sempre é aquela pessoa orgulhosa. Sim, eu tenho força, é vitória minha. Vitória minha, ele pensou, eu vou ser tão forte como esse cara. O corpo dele como se fosse da Dante. Ele, não, meu corpo é fraco pra ser o poder dele. Ou seja, eu vou perder. E ele perdeu por causa do que ele imaginou. O poder virou contra ele mesmo. É um poder abstrato? É, mas tem uma explicação dentro daquele mundo. O problema é que ele não teve tempo pra explicar tudo. É que eu falei, ele tá, é 75%, cara. Eu bato ali, 75% do Bleach tá ali. Aí começa uma loucura, LSD, drogas, alguma coisa. É que é sempre isso. No final, aparece o Reassuga do Rei dos Quint. O filho do Ítico, ela destrói a porra da Reassuga. É, destrói a energia dele que ainda continuava viva. Continuava. É como se fosse pegar uma purpuleta. Se destruiu. E tipo, tem uma explicação? Não. Deve ter. Tipo, deve ter. Mas ele não pôde colocar ali. Ele simplesmente fez aquilo pra mostrar. Acabou com aquele mal. Não existe como ele voltar. Sendo que ele podia ter uma forma melhor de explicar. Algo quando, parecido com isso foi uma coisa que eu conversei até com você, Pinto. Uhum. Do Jojo. No segundo arco, tem o vilão que ele simplesmente vira deus daquele mundo. Ele não morre pra nada. O nível de perigo que existe no segundo arco de Jojo é maior que todos os outros perigos de todos os outros arcos. Todos os outros arcos juntos. Outro que teve algo bem parecido com isso foi o Kateko no Ritmo, Reborn. Kateko no Reborn, que o no final foi bem tosco. Foi até que tosco que... Tanto mangá quanto anime, eu não sei. O anime parou. O anime foi bom que terminou na saga do tempo, quando eles viajam pro futuro. Eles derrotaram o vilão lá, pronto, acabou. E a história do Kateko tava bom no final, mas o final... com muita ponta solta. Ele simplesmente acabou com ele. Do jeito que tava. Ele falando assim, eu vou seguir minha vida. Não falou se ele virava líder da máfia ou não. Não tinha uma evolução. Se ele ia ficar com a menina, não. Ele ia ficar com a menina ou não. Simplesmente parou com ele saindo da casa dele e vendo os amigos dele. Poxa. Tipo, a luta final foi boa. O arco final foi um arco bom, mas o encerramento dele não foi tão bom. Um ótimo exemplo. Final de Yu Yu Hakusho. Foi mais ou menos isso. Eu tava guardando ele pra junto com outro mangá também, mas final de Yu Yu Hakusho. O que foi o final de Yu Yu Hakusho? só uma coisa, decepção. É, porque ele teve que enrolar. E ele levou o exemplo contrário. Não, os caras queriam mais conteúdo e ele deu mais conteúdo, mas só que foi forçado. Quando foi forçado, não saiu tão bom quanto o primeiro. Por isso que agora ele tem toda essa folga que ele tem. Porque ele falou que só ia voltar pra ser um mangá na época que ele estava precisando, que não estava fazendo sucesso com esse tema. Ele, o autor do Berserk, assim, e se eu não me engano, do Vagabundo. Os três estão em essa liberdade lá. De ato pra ficar o tempo que for e depois voltar. Eu ia colocar ele, não junto, no mesmo nível do Shaman King, porque eu queria um final melhor pra Shaman King. O Shaman King é uma história boa, desenvolvimento. É uma ótima história. E história bom, só que o final você fica olhando assim, também. Beleza, ele conseguiu o objetivo dele, virou o rei do Shaman. Mas e aí? Não, fecha com ele dando o golpe final, não é? Entre aspas, somente você imagina. Ele derrotou, virou. E ele não sabe se vai ter um reviravolta, se vai ter alguma coisa, não, o que só, aconteceu. Só bateu ali e ganhou. Entre aspas. Tipo, meu, acabou. É legal, tem uma mexerica no final. Tem muita gente, nossa, é uma dica que vai ter continuação. Não, desculpa, não tem. Mas voltando, no Jojo, no segundo arco, o nível de perigo é maior do que todos os outros. No final, ele coloca que assim. O vilão, ele é jogado pro espaço. E fala que ele... Como que ele conseguiria sempre se regenerar, mas ele não conseguia se sair do espaço. Com isso, ele, no momento, o corpo dele petrificou. E ele simplesmente se tornou uma rocha sem pensamento. Depois de tanto tempo que ele ficou no espaço. Virou um mineral. Literalmente. Porque ele poderia se regenerar sempre. Só que ele desistiu, porque ele não tinha como voltar pro mundo. Não tá dando. Tá no chute. Tudo atrapalha quando vai gravar, né? Não, essa porra nunca passa. Quando só passa agora que tá gravando. É a vida. Vou passar por aqui hoje. Não, tem uma criança gritando. Todo final de semana eu deixo um dinheirinho pra tentar comprar churros. Nunca passa. Aí quando não tem nada? Quando você não tem dinheiro, passa. Ou quando você tá tentando gravar alguma coisa. Vamos pros finalmente perguntar pra vocês duas coisas. Primeira. Qual foi o mangá que decepcionou vocês profundamente, cara? Você fala, meu, eu tava com aquele tesão de ler, tava lendo, cheguei no final e falei, ah, sério? Sério? Que deu aquela brochada. Cara, eu não tenho nenhuma obra que me decepcionou. Pior que você também fala. Eu posso falar que o final não me agradou, mas... A obra não me decepciona. Eu só tenho aquele sentimento que eu penso assim, eu penso no autor mesmo, eu penso, pô... Ele poderia ter dado mais tempo pra ele terminar alguma coisa. Por exemplo, do Bleach. Eu penso, podia ter dado mais tempo pro autor. Ou, por exemplo, tem uma obra que eu gosto muito, mas eu esqueci o nome agora, que é de um personagem que ele é um monge. Depois ele vai viajando no mundo resolvendo enigmas. E ele enfrenta entidades mágicas lá resolvendo enigmas. E, tipo, tem, eu acho que 12 capítulos e acabou porque o público não gostou. Era uma obra que eu tava gostando pela inteligência, pelo modo que ele tratava, só que não foi pra frente. E, tipo, ficou aquela coisa assim, tipo, que tristeza, eu queria ler mais aquilo. Sim. Mas obra, assim, que me disse, puta que pariu, eu não quero mais ver aquilo. Única obra mesmo que eu falo, que eu nunca mais vou assistir na minha vida, é School Days. E foi o anime. School Days, eu não assisto aquela porra nunca mais, cara. Que é muito tosco aquele final, mano. Mano, eu não sei nem explicar. A história já é meio tensa. Um garoto lá começa a namorar, pega a garota que ele queria, depois pega a amiga dele, depois... Toda a relação de... Beleza. Chujo, é, eu tava vivendo aquela vida lá dele. Depois no final ele engravida a amiga dele. Nossa. Depois a amiga dele, ele termina com a amiga dele e volta pra namorada dele do começo. Depois com isso a amiga dele chama ele pra casa dela. Depois ela vai lá e mata o cara. Depois no final a namorada dele mata a amiga e dorme abraçado com o feto. Tipo, arranca o feto dentro da veiga da amiga. Depois de morto, do lado da amiga dela que morreu. Depois fica abraçadinha dormindo ali. Porque é o último pedaço dele. É o último pedaço dele. Puta que pariu. Nossa, não. Que mano, não. Eu não assisto essa porra nunca mais, cara. E não dá. Eu tenho o mangá tem 4 volumes. O mangá ele fala sobre uma espécie de jogo com coelhos e lobos. Por isso que ele se decepciona. As coisas que ele nem... Meu, mas o final é tão tosco, tipo, tudo leva a crer que vai ser uma coisa muito legal. Eu esqueci o nome, eu vou deixar o nome no post, vai estar tudo bonitinho lá, que coisas que eu não lembrei. É uma merda. O final é tão tosco e tudo era pra criar... Tecnicamente, um assassino perfeito. E sério, esse é o termo que as pessoas usam. Um assassino perfeito. poxa, eu esperando outra coisa muito daquela reviravolta. Uma qualquer outra conspiração louca que alguém inventasse, cara. Não, é só pra criar o assassino perfeito. Ó, vocês querem uma recomendação boa? Vejam o Kaijin. Lembrei, é Dobit. Dobit. Meu, que é 4 volumes, é. Nossa, mas é legal, tem todo mistério. O pessoal morre aqui, o pessoal morre ali. Quem que matou, quem não matou, quem que. E você fica numa paranoia, essa paranoia vai crescendo. No final, ele fala: meu, é tudo isso só porque é o assassino perfeito. Yes! E é uma menina. Não tô falando por ser menina, mas. A forma que ele cria o mundo e a forma que ele revela o grande plot do mundo. É muito ruim. Podia ser um cachorro, mas mostrasse de um modo maneiro, eu ia aceitar. Entendeu? Você aceitou queijo? Queijo, cara. Não me fale mal de queijo. Não me fale mal de queijo, por favor. Luke, você tem alguma coisa nesse naipe de coisa? Pra mim foi dúvida em inglês. Não, pior que não. No máximo, se eu começo ali algo e não gosto, eu já paro no começo já. Então, que nem eu falei, puta, o final eu posso ficar tipo, putz. O final podia ser melhor, mas, que nem o Wesley falou, tem que ver o lado do autor. Você não sabe se ele foi forçado a terminar, você não tem que ver isso. Não querendo isso, não. Eu imaginei um autor sendo espancado. Acaba isso logo! Acaba! A Jamie faz praticamente isso. Praticamente isso. Manda os caras de preto, manja, gravatado. É, senhor, nós precisamos que você acabe essa obra. Em 5 minutos. Já! Mas não, não, mãe. Tá, qual que é a segunda pergunta? Segunda pergunta, antes que eu comece a falar porcarias aqui. Indicações para nossos queridos ouvintes. Quais indicações vocês fazem de mangá, manhua ou webtoon, que seja? Fala webtoon é... Seria tipo o T-Bone. Uhum, o One Punch. Sim. Começou com Webtoon. E, então, uma curiosidade. O One Punch, qual que é o nome do protagonista? Saitama. O Saitama, ele é um herói por hobby. Isso daí é inspiração no manga, no escritor, que ele era um mangaká por hobby. Tipo, sério, ele tem essa coisa assim, eu sou um herói por hobby por causa dele. Que ele chegava em casa e fazia aquilo lá por hobby e publicava lá para as pessoas que queriam ver e fez sucesso. Depois por hobby ele virou, um mangaká, um escritor. Nossa. Luke, primeiro, por favor. Seja bonzinho. Vai, planeta. Tem o Tales of God and Demon. Tales of Demons and Gods. Isso, desculpa, eu falei aos contrários. Tem o The Legend of Sculptor the Moon. The Legendary Moonlight Sculptor. Eu sempre confundo. É um outro que tem manhua, só que também começou com uma novel. É de um personagem que ele entra no mundo, com muitas aspas, parecido com Sword Art Online. É uma imersão total, só que não tem aquela parte de você morrer no jogo, morreu pra... Então, ele tem uma vida dentro do jogo e fora do jogo, que é muito bom. Esse eu não lembro o nome direito. É The God School. The God of Higgs School. Isso. A velha escola dos deuses. É o The God of Higgs School, o deus da escola. Não, da escola. Higgs School é o nome da escola, tipo, do adolescente barra vida adulta. Seria ensino médio. É ensino médio? Essa foi a minha indicação que o Wesley me ajudou nos nomes que eu falei errado. Agora é dele. Por favor, Wesley. Ah, eu já dei essa indicação, então não vou fazer de novo, porque eu pensei que entendi. Você até me zoou naquela época, filha da puta. Foi uma época legal. Pai, obras que eu recomendo muito, recomendo que vocês procurem as novas mesmo que vocês veem. Por exemplo, Overlord, que teve anime. Sword Art Online também, que é legal. A novel, mas também tem muito mundo do manhuas. Tem Combate Continente Dolondalo. Nossa, isso daí vai ter link aí na descrição. Cara do Gozu, é fácil. Gozu também, que é outro, que é de um jovem que ele é simplesmente o cara mais foda do mundo. Só que ele é um gordinho que come os bolinhos lá que a senhora faz. Ele é um entregador daquele mundo. O Legendary eu ia falar, né, filho da puta? Que eu sempre... Você pode aí. Eu sempre recomendo esse, mas o filho da puta já roubou ali na frente. Tem o Tenilgate. Verdade, tem Tenilgate. É um mangá que veio de Manobel, se eu não me engano. Veio de Manobel. Tenilgate, ele tá no capítulo 24, se eu não me engano. 22. 22. É muito bom. É o Sword Art Online que deveria ser tecido. Tipo... O nível de trama dele é muito bom. A evolução até dos próprios NPCs daquele mundo e tudo mais. A diferença, assim, é muito bom. E não tem simplesmente só guerreiro. Tem mago, tem outras classes lá também. Outra coisa que eu vou recomendar hoje... Nossa, pior que... Você vai pensando, você fala... Puta, eu tô pensando... É tanta coisa. The Gamer. The Gamer é uma voar. The Gamer é bom, cara. ele mostra... A história, às vezes, você pode se sentir um pouco enrolado no começo. Mas a história é boa, é de um cara que ele consegue o poder, na vida real mesmo, no mundo assim de nós, de hoje em dia, de conseguir utilizar os poderes de um gamer. Tipo, ele consegue aprender qualquer tipo de habilidade, ele consegue aumentar o status da vida dele. E com isso, você vê a evolução de um personagem, assim, um jogador, mesmo no mundo real, como seria, entre aspas. E é muito bom, e ele é muito overpower. Jogadores e MMORPG. Ele é muito overpower. Não confundir com aquele horrível filme The Gamer. É, não confundir. É o Manhua, por favor, não confundir. Outro que vocês quiserem ver, o mangá mesmo, Sunken Rock. É uma obra que já acabou, já tá fechado. Vocês pegam no começo ao fim, vai ver Sun de Sol. Ken é o nome do personagem, K-E-N, e Rock de Rocha, que ele é tão... Ele brilha tanto quanto o sol e é tão duro quanto a rocha. Um que é bom também, Veritas. Veritas é um manhua muito bom também, só que acabou sem ter continuação. É tipo... Tô esperando até hoje. É o The Breaker, New Waves, eu recomendo os também que ele. Mas voltando, o Sunken Rock, ele é um personagem que ele vai pra Coreia pra atrás de uma garota. Que ele ama. E ele vira o líder de uma gangue. E ele vira o líder da gangue. A gangue dele fica a maior da Coreia. Ele comanda a Coreia. Nossa. E ele comanda a máfia japonesa. Tipo, ele chega num ponto que ele comanda a máfia mundial. Nossa. Cara. Sério, ele comanda a máfia mundial no final. E tipo, ele não é simplesmente um personagem que, não, eu vou fazer maquinações aqui pra conseguir tudo. Simplesmente acontece por ele querer viver a vida dele. Detalhe, ele não muda o caráter dele por causa do poder. Não. Em nenhum momento. A forma que ele é do começo, ele vai até o final. As pessoas que mudam devido a ele, não ele devido às outras pessoas. Isso é legal, isso é muito legal. E até a turma fala isso. Ele é um grande líder, ele tem essa imagem dele por causa disso. Ele faz as outras pessoas quererem segui-lo. Ele tem essa aura que faz querer seguir. Uma hora ele tem um cara que tá apontando uma arma pra ele nas costas dele. Depois ele fala, eu não consigo atirar nesse cara. A aura dele, a forma que ele se porta, faz eu querer me abaixar aqui e seguir ele. E que a porte dele parece que ele vai mudar o mundo. Eu não consigo atirar numa pessoa assim, sabe? Caramba! É foda. Que doideira. É foda. Agora, a gente já passou muito. Isso é bacana. Eu vou bem no básico, tá? Primeiro, Tengen Toppa Gurren Lagann. Esse daí não conta. Conta, cara. Não conta, cara. O manga conta, cara. É a mesma coisa de Chicago US falar. Ou Piece. Lembra de Cover. Não, mas Tengen Toppa Gurren Lagann não é tão conhecido quanto esses, cara. Mas, cara, tem... Com Black Clover, que é um que não é conhecido. Samurai de Speed e Kyo. Samurai esse não é conhecido. É, não é conhecido mesmo. Não é conhecido, tudo bem. Outro que não é tão conhecido, Gamaran, que é muito bom também. Verdade. Mas Tengen Toppa... Que tá fechado. Tá fechado também. Tengen Toppa Gurren Lagann saiu no Brasil. Kyo também. Tengen Toppa saiu box no Brasil com todos. Então por isso que eu falo, é mais fácil você achar. Eu só coloco um ponto. Você vai ter que colocar mais 3 mangás fora da Tengen Toppa Gurren Lagann, que isso daí eu não considero. Tipo, Tengen Toppa Gurren Lagann, você pode recomendar. Pode recomendar que é bom mesmo. Todo mundo pode ler. Mas você tem que recomendar uma coisa que é underground mesmo. É pouco conhecida. Underground mesmo, João. E não pode queijo, que não é bom. Nossa, você já viu? Você já viu? Já. Seu ponto. Já. Cara, não tem como, né? Porque queijo ele faz totalmente a crítica a Battle Shonen. Ela é uma crítica revelada, né? Mostra aqui. Você vai falar daqui a pouco das meninas que fica tendo aquela luta de bunda e de peito. Que é queijo. Não. Queijo é... Ah, verdade, eu tô confundido. Tem um outro que é... Qual que é mesmo? Meu Deus do céu. Eu confundi completamente agora. Parabéns. Blade e a Lâmina do Imortal, ele não é tão fácil achar, mas Blade é muito bom. Eu li o começo, aí gostei. Blade e a Lâmina do Imortal. Blade, 2 pontos, a Lâmina do Imortal. Bom. É aquele lá que é um cara imagina, que o cara tá no confessionário. Que ele é um. É do tempo. É atual? Shogun, isso? Que ele matou não sei quantas pessoas, depois ele virou imortal, depois ele tem que seguir a vida fazer dele. Fazer um esquema pra tirar, pra tirar essa maldição. Sim. Acho que é 1000 bandidos. 1000 bandidos pra poder tirar a maldição dele. É muito bom. É muito bom. Tem, hoje em dia tem bastante isso aí divulgado mesmo, online pelo menos. Sim. Sim. E consegue ler. Cara, é que eu tô muito... Eu li, assim, mangá eu li muito pouco, cara. Porque eu ia falar, meu... Pode falar de anime, novel, qualquer coisa, cara. Eu queria falar, tipo, Samurai X, o mangá é bom porque eu não gosto do anime. Mas Samurai X... Leia o Samurai X até o final. Porque tem a saga do Enishi. A saga do Enishi é... Enishi é bom. Não é tão bom quanto o Shishio. Se você já viu os filmes, vai ver Shishio. Puta, Shishio é o ápice do Samurai X. Aí tem uma saga a mais. Que é a saga da Justiça dos Homens. essa saga é boa, é legal, mostra toda a fraqueza que o Kenshin tem. Isso é legal, o passado dele também, isso é legal. Só que não é tão bom quanto o Shishio. Perna esquerda. Além da perna esquerda. Só que vale a pena chegar e ler e chegar no final, o final verdadeiro do Samurai X. Vale a Porque pena. Porque o final do anime, pra mim, é um... Qualquer bateu na coisa. Parede, bateu na parede. Bateu na parede forte. Eu tenho que falar nisso, até eu tenho que dizer que eu não lembro. Faz muito tempo que eu fiz Samurai X. Eu particularmente, não lembro sobre o mangá. Agora eu não lembro. Eu. Como eu falei pra vocês, o que eu não recomendo é Dome, por favor. Não vejo. Não chegam perto. Ou quiser dar aquela lida rápida, assim, e Enigma, acho que é Enigma também, que é do mesmo autor do... Autor e desenhista do Death Note. É uma minissérie que foi cancelada no Japão, os caras teve que cortar a ideia toda. É uma minissérie que tem a ver com enigmas sobrenaturais envolvendo um grupo de adolescentes. A ideia, como eu falo, é tipo Bleach. A ideia é boa, a execução foi qualquer coisa. De certo ponto, se você comparar só capa, ele parece Persona. Tem um bicho grande fofinho. Tem um bicho grande fofinho do outro lado. Persona é bom. Persona é bom. Então, Persona é bom. Se for por bicho monstruoso, leia o Berserk. O Berserk é obrigatório. Berserk. Por favor, se você não é sensível a... a mortes. A mortes. Por favor, leiam. A estupro. Então, não, cara. Leiam Arakawa Under the Bridge. Leiam isso. Tá saindo no Brasil. Eu tô apontando pro Brasil. Cara, eu tô falando com vocês apontando para o Brasil. Eu estou no Brasil. Eu estou apontando para ele. Minha mão não para de apontar. Leiam, que é muito bom. Ele é nonsense. E ao mesmo tempo que ele traz mensagens muito profundas. Eu assisti que eu ganhei um DVD. Que tem toda, tipo, a primeira temporada inteira. Que eu perdi. Tá no infinito do meu guarda-roupa. Sei lá, uma coisa assim. Só que é muito bom. Eles são... O anime são pequenos episodinhos com sketches. Ele traz mensagens muito profundas com nonsense que você fala, meu, tem uma freira, um homem vestido de freira com uma metralhadora. Do lado dele tem um cara que tem cabeça de estrela e tem uma mina e um cara que é um sanagami. Ponto. Começa e fica nesse ponto aí. E tem mais coisa. Veja Gintama. Gintama também. Pô, é animal. Gintama, eu fico triste que muitas pessoas que eu conheci viram Gintama no começo, mas não continuaram. Tipo, vamos supor aí, veio até o episódio 100. Mas perderam uma grande obra porque o Gintama, ele vai evoluindo. Ele não é simplesmente uma história de humor. Ele tem essa parte de humor que é característico. Todo episódio quase você vai dar risada de alguma besteira que eles vão falar. Só que a história deles, quando vai mostrando, por exemplo, o passado do Gintama mesmo, do Gin Intoki, quando mostra o passado ali dos personagens, o background deles, as lutas deles como samurais, assim, e colocando essa interferência deles no mundo atual deles, que resultou nessa mudança no mundo atual deles, é muito foda. Tipo, tem um peso, não é simplesmente uma história de comédia jogada. Não é simplesmente, vamos fazer zoar qualquer coisa aqui e não vai ter mais nada. Tem um fundo assim mais dramático, uma história mais profunda que você consegue tirar ali alguma lição, algum pensamento assim, tipo, caralho, eu não pensava que era dessa forma. Dessa forma, tipo assim. Último, só pra matar as pessoas de vergonha, assistam Bikini Warriors. É bom, cara, demais, tá fechado completinho. Não, Bikini Warriors não, qual que é o nome daquele outro? Não, assiste Bikini Warriors. Não, Bikini Warriors não. Bikini Warriors aquela que... Ele critica a armadura feminina no primeiro episódio. Não é esse. Ele não fala assim, ele zoa de uma maneira que você fica pensando, meu, mas é verdade, como que isso protege? Protege. E realmente, tem cara, uma lá que é de uma sociedade onde peitos é poder, esqueci o nome. Puta. Esse daí é só cara. Você já viu esse negócio aí? Não, não cheguei a ver. Olha, promessa nossa. A próxima vez o Pinta não tá recomendação nenhuma. Promessa nossa. Eu ajudo a cumprir. Eu não vou prometer nada, não. Você não precisa prometer, é só ficar de boca calada. Mas assim são Bikini Warriors. Então é isso, gente. Bom, temos um programa? Temos um programa. Muito obrigado. Não foi nada. Luke, agradeço a sua presença aqui. Por nada. Pessoa, esqueci seu nome por alguns segundos. Esqueci seu nome ainda. Wesley. Seu nome sumiu. Meu Deus, seu nome sumiu. Wesley. Como assim? Tá importante pra caralho. No começo não falou que eu sumi, agora eu esqueci meu nome. Tá foda. Depois eu ajudo com pauta pra esse filho da puta. Mando todo o material pra ele ler. Né, papiano? Eu tenho que desabafar aqui pra todos os ouvintes. Ele falou que a gente ia fazer um programa falando sobre manhuás. Ele pediu uma lista de manhuás pra que mandasse pra ele. Eu mandei uma lista de pelo menos 50 obras. E eu li a definição na Wikipédia. Ele leu a definição de manhuá na Wikipédia. Simples, só. E tipo, ele falou, manda que eu vejo e tal. Eu mandei uma lista enorme com tudo que ele poderia ler e gostar. Eu ia indicar The Breaker, você indicou antes. Por esse motivo que eu não mandei a lista que ele pediu pra mim também. Eu sabia que ele não ia ver. Na verdade, eu esqueci mesmo. Ah, né? O Luke falou, você já mandou? Eu falei, não, mas tá separado. Depois eu mandei pro Pinta. Mas mandou. Eu esqueci e fiquei com preguiça. Mas qualquer coisa, essa lista também vai estar no post pra todo mundo ver. E um outro momento nós fazemos um só de manhua quando eu ler, né? Então. Vamos fazer só eu comigo e o Luke falando. Pô, por mim. Então, por mim, eu edito tranquilamente. Vai lá. Pra começar agora. Começa agora, por favor. Luke, algum recado, algum agradecimento, algum beijinho, abraço, amasso em alguém? Não. Tá bom. Obrigado a todos por estar ouvindo mais uma vez o podcast e que espero que vocês continuem e divulguem para seus amigos. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que só baixou e vai ouvir daqui a pouco, mas você está agradecido aqui já, jovem. Muito obrigado a você que vai pegar nossas indicações e vai ler todas ao contrário de mim, que não li nada, niente. Muito obrigado a você que deu esse valor para queijo. Vai lá e assiste e lê queijo, cara. Não. E manda um comentário falando se é bom ou se é ruim. Joga na cara desses dois putos que é bom. Não precisa assistir pra saber que é ruim. Não, para. Ô, Jorge, para. Então é isso, Jorge. Muito obrigado e bye. Bye. Falou. E vai pra dentro. Aí, ó. O Pinta me cobre. Porque a última vez eu esqueci e ele ficou me cobrando. Viu? Ele representa. Opa, você precisa representar alguma coisa, Jorge. Olá, tudo bem? Como vai? Você representa o PC Siqueira, isso? Você representa os que não gostam de queijo. Eu represento os que não gostam de queijo. Foi dessa, bye. Falou. Recadinhos. Do coração. Coração não, cara. Tá bom, recadinhos. Esse é do... Isso seria pra quê? Bom, fantasia. Fantasia meninos gostosos fazendo assim. Muito bom, cara. Recados dos catadores. Amor. Nossa, a musiquinha, não, a música do fantasia veio. Tem que começar assim.